Sabemos pouco sobre esse apóstolo de Jesus que nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é apenas nomeado como Bartolomeu na lista dos 12. Já o evangelista João, que o chama de Natanael, fornece mais informações sobre esse discípulo, valorizando, sobretudo, a experiência que teve com Jesus, capaz de promover a passagem da dúvida à fé. Bartolomeu, ou Natanael, nasceu em Caná da Galileia. Segundo João, assim que ele entra para o grupo de seguidores, Jesus realiza nessa pequena cidade o primeiro de seus sinais, a transformação da água em vinho. Ver esse sinal reforça ainda mais a fé que antes Bartolomeu tinha manifestado. Ele era provavelmente um pescador, assim como Pedro, André, Tiago e João, pois após a ressurreição de Jesus, quando estes decidem ir pescar, Bartolomeu encontra-se junto deles. Não é Jesus quem o chama diretamente a segui-lo, como fez com os primeiros discípulos, mas sim um deles, Filipe. Este lhe fala que encontraram o Messias, o Cristo prometido. Mas, ao ouvir que Filipe se referia a Jesus de Nazaré, Bartolomeu fica na dúvida. Pode, por acaso, vir alguém que preste de Nazaré? Mesmo assim, aceita o convite do amigo para ir ver e vai ao encontro de Jesus. Como é bom ter alguém que nos fala de Jesus e nos conduz a Ele. Quando, porém, ia chegando, é Jesus quem o vê. O olhar de Jesus é diferente. Ele não olha as aparências, mas o coração das pessoas. Daí segue um pequeno diálogo entre Jesus e Bartolomeu. Jesus começa elogiando-o como autêntico israelita no qual não há falsidade. É o olhar de Jesus para o que cada um tem de positivo e de bom dentro de si. No decorrer desse diálogo, Jesus toca-lhe tão surpreendentemente o coração que desperta nele a fé e a vontade de segui-lo. Ocorre então a mudança em Bartolomeu. Ele faz esta linda e sincera profissão de fé. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Após a morte de Jesus e a experiência da ressurreição, juntamente com os outros apóstolos, ele estava em Pentecostes, no nascimento da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e todos se tornaram missionários corajosos da Boa Nova pelo mundo. Isso é tudo o que os evangelhos nos permitem afirmar sobre São Bartolomeu. O que fez daí para frente, até o dia de sua morte, vem da tradição cristã. Acredita-se que ele pregou o evangelho na Pérsia, hoje Irã, onde morreu esfoliado, típica execução penal aí praticada na época. Essa tradição é tão forte que São Bartolomeu foi pintado na Capela Sistina, segurando a pele de seu corpo em sua mão esquerda e na mão direita uma adaga, tipo de uma espada afiada, instrumento do martírio que ele sofreu. Devido ao seu martírio, São Bartolomeu é o padroeiro daqueles que trabalham em peles, curtidores, luveiros e encadernadores. Séculos depois, as relíquias de São Bartolomeu foram transportadas para Roma e estão hoje na igreja dedicada a ele. A memória de seu martírio é celebrada no dia 24 de agosto. Essas narrativas sobre o apóstolo Bartolomeu nos ensinam que o encontro com Jesus, o crer nele e o segui-lo, são experiências que passam pelo testemunho da convivência, da partilha, da fraternidade e amizade. A fé é, ao mesmo tempo, pessoal e comunitária. Se ninguém pode ser feliz sozinho, com muito mais razão, ninguém pode ser cristão sozinho. Glorioso São Bartolomeu, Jesus te declarou autêntico e sem falsidade e te ajudou a abraçar a fé. Roga por nós, também convidados a ir ao encontro do Messias, para que, superando nossas dúvidas e preconceitos e acolhendo o testemunho dos irmãos e irmãs de comunidade, proclamemos com sinceridade e coragem nossa fé. Assim seja.